De

Thank you. paracuru, papiripará, purpuru pondô, ti parapire, cupudu cumbô, tu potina puti tondo, tu pinguina, tintuta, tequido cumbô, catu canta, tu bate, tu cumoti, te tu vento sonda. Mamma mia, baby, Beware the metron. Eu só quero que você me leve. que as plantas me vigiam do jardim. As luzes querem me ofuscar. Eu só quero que uma luz me segue. Em 5 minutos guardados dentro de cada cigarro. Não há para-brisa pra limpar, nem vidros no teu carro. Teus olhos querem me levar, eu só quero que você me leve. Eu ouço as estrelas conspirando contra mim. Eu sei que as plantas me vigiam no jardim. As luzes querem me ofuscar, eu só quero que essa luz me segue. Em 5 minutos guardados dentro de cada cigarro. Não há para-brisa para limpar nem vidros no teu carro. O meu corpo não quer descansar. Não há guarda-chuva contra o amor. O teu perfume quer me envenenar. Minha mente gira como um ventilador. Nice walking bass. Nice walking bass. Very nice. Very harmonious too, dear. Just need to keep the time, the click. But the harmony is perfect. Teus olhos querem me levar, mas quero que isso me leve. Eu ouço as estrelas conspirando contra mim. Eu sei que as plantas no chão do jardim. Palavras não são frias, palavras não são boas. Os números pros dias e os nomes pras pessoas. Palavras eu preciso de urgência. Palavras que se usem em caso de emergência. Conter o que se sente, cumprir uma sentença. Palavras que se diz não se pensa. Palavras não têm cor, palavras não têm culpa. Palavras de amor,

jogos, palavras pra brincar. Brinquedos quebram logo. You know, we can play. We try play the police. Let's try play the police, dear. I'm here. Take some chords for you. To play with us. Play chords. So